que só tem sangue na lupa. Por atitude, malandro comanda quebrada, velho. Somente no truque. Meteram ficha nas ideias de um botão aí. Deu tapa na cara de favelado e pensa que é assim. Foi lá na favela São Mateus, ponte perfeito para uma blitz e tal. Na reta da blitz foi 15 de Glock só pra ver o mal. Soldado deitado, mais um chilado, sangue vingativo. Que mata a polícia por causa de um tapa, até que é um bom motivo. Se acha que aqui temos paz, venha conhecer. Moleque com 15 anos de idade, segurando PT. Polícia cola na banca, mete pipoco, bate nos outros, sabe como é. Motivo de glória pro falso sistema, mas aí mano, estamos de pé. Quem corre da rota somos nós, que vivemos na barra. Se tudo é sorte nesse beco, no outro é rasgado, nas unhas do garra. Por que será que aqui é alvo de tanta tragédia? Muita pobreza, morte, sufoco, abaixo da tal classe média. Tem muita desculpa, pouca conduta dentro das escolas. Mais um pivete que pula o muro, faz correria só pra dar uma bola. Se o futuro é esse aí, FHC, prepare a carcaça. Pois se crianças já estão matando, o resultado final é a sua desgraça. Maluco sem graça que nos derrubou. Nosso terror vem de ti, se liga na pule. Sou MT, parceiro da paz, chegado da verdade. Transforme em versos os seus sofrimentos, sem transmitir a maldade. Esse é meu pacto com Jesus, pai das ruas, meu eterno lar. Filho da puta de farda nenhum, derruba a favela se pá. Um lance perfeito pra mais um otário, rodar o olho, escorado no crack. Um dependente sem o pé de apoio. É apavorante saber que a profecia é correta. Por causa de armas, por causa de drogas, um amanhece com a boca aberta. Aqui só dá sangue na lupa, pá, pá. Por atitude, malandro comanda quebrada, véi. Somente no truque. E nada não vai me fazer sair daqui. O pesadelo interior sempre. Aqui só dá sangue na lupa, pá, pá, pá. Por atitude, malandro comanda quebrada, véi. Somente no truque. E nada não vai me fazer sair daqui. O pesadelo interior sempre fez parte de onde eu vim. Tem várias comédias que cospem no medo e não dão valor à vida. Quer ser vizinho de minhoca, véi? Boca fechada não entra formiga. Mais uma vez eu vi a tragédia de perto. O que pegou eu não sei. Só sei que quem desceu foi o menos esperto. Bailou por causa de maconha, foi aquilo. Vacilou na quebrada, pisou na bola, levou 5 tiros. Mais uma vez por vacilo lutou, predomina. Motivo grande, mas por Deus não teve uma chacina. O homicida corre, polícia espanca trabalhadores. Nariz roçado, olhos estatalados. E ainda querem ser doutores. Doutores do morro, doutores da vila, os donos do mundo. Por isso no rap declaro e refalo, porque somos vagabundos. Deixo o barraco sozinho, só de rolé. Vou tirar uma chifra, um bar lotado de pé inchado. E num vacilo, arruma a rixa. Aí fulano que corre pro beco com o bolso lotado de crack. Se os ratos te pegam essa noite, tu é finado ou na DP, pode ser o destaque. Isso tem lombra de baque, revida com contra-ataque. Deixa essa porra de crack, esse é o pior dos embarques. O crack é a fundação, é o passaporte para o mundo cão. Já vi noiado descendo a BL, escancarado, correndo atrás aí, de merda. Eu vi o Zé que pensava que pai pum, nos pés da favela foi jogado com tiros de dum-dum. Quem pensa que desrespeitar é tão fácil assim, é o novo assunto. Um levo na testa e o comédia vira presunto. Sobe a blazer no pinote, a cabeçada some no gás. É zum zum zum no ouvido, muito perigo e os pipocos rasgando atrás. Todo mundo mocado, muito cuidado, rola um bem bolado. Quem não acredita, confira nas ruas. Esse é o ditado que as favelas construíram para não descer. Várias metrancas e quadradas. Eita, esse ferro é doido, hein, moleque. Aí, o Gabi mora aí, velho? Que tu quer, compadre? É, só vim buscar uma parada. Aí, velho, esse bicho aí tá com ferro na cinta. Vai, joga ele, joga ele! por atitude. Malandro comanda quebrada, véi, somente no truque. E nada não vai me fazer sair daqui. O pesadelo interior, aqui só tá sentindo. Onde eu vá, pá, pá. Por atitude, malandro comanda quebrada, véi, somente no truque. E nada não vai me fazer sair daqui. O pesadelo interior sempre fez parte de onde eu vim. Mais uma vez o esperto foi pra vala, comprou bagulho, recebeu o seu troco a bala. Um suicida kamikaze, o maior pilantra, quis derrubar uma bocada e ficou sem garganta. Como é que pode existir tanta cabreiragem? Favela, aquarela, beco, viela, tremenda viagem. Se falta água aqui, que se foda, seque as vielas. A morte só vem na nossa cola, é constante sequela. Pois os gravatas não moram aqui perto da lei do cão. Rotina precária aqui no gueto. Pega ladrão, pega ladrão. Pega ladrão, pega ladrão. Aonde mora o discurso, estou muito louco, fico encabreirado. Só osma e propaga paz em termos de passado. Rodinhas de 13 anos cheirando cola é meio esquisito. Ver tudo isso e só poder dar um toque no rap eu transmito. De cima do barraco, a pivetada só observando. Se for gambé, passa um cerol. Se for bandido, passa o pano. Cotidiano daqui é meio estranho, eu vejo as favelas. Quem fala demais, no puro vacilo, passa a noite à luz de velas. É agonia pra mãe, constrangedor para o pai. Se deu vacilo na quebrada, meu, bye, bye. Quem tá ligado nessa fita sou eu. Quem convive no meio de balas, mano, também sou eu. É, sempre vi meus irmãos serem levantados. Buraco cavado, mano enterrado, e na certeza, mais um finado. O águia desce metralhando só pra ver qual é que é. Chuva de bala nos barracos, homicídios pelos gambé. Quando não tem Rottweiler correndo atrás de bandido militar, rota de NARC nos causando perigo. Peço que Deus traga paz pra dentro deste inferno, emitindo o código das ruas de DFSP, véi. O pesadelo interno.